E aí, gato? Tava pensando em nós dois agora. É. Tô indo aí. Vamos resolver nossa vida. Se você disser que vem, se você disser que sim, faço você minha mulher, lhe dou o que há de melhor em mim. Quando os meus lábios tocam os seus e toco o céu, sinto que é só seu o amor que eu trago em mim. Certo como o sol que aquece, certo como se já se desse. Como certo, como se eu já soubesse que nada pudesse ser tão belo sem você por perto. Não importa o que irão dizer, não, não importa o que sua mãe lhe diz. Você precisa de um amor sincero, que eu mais quero é te fazer feliz. Amar é bom, beijar é bom. Amar é bom, beijar é bom. Amar é bom, beijar é bom. Se você disser que vem, se você me disser que sim, faço você minha mulher, lhe dou o que há de melhor em mim. No swing desse som eu me vi falar de amor, do sentimento bom que por você nasceu. No jardim dos meus sonhos eu quero seu calor, o paraíso hoje é feito de você e eu. Amar é bom, beijar é bom. Amar é bom, beijar é bom. Amar é bom, beijar é bom. Se amar não é pros covardes, eu tenho coragem a meu favor. O mar como paisagem, as luzes da orla sobre o capô. Cruzando a cidade, a saudade me apressa, a vontade não passa, eu pensando nela. E ela diz que não sabe bem o que eu quero e que não é certo. Invadir seus sonhos, roubar seu sono, lhe deixando assim. Que a solidão aperta se ela espera e eu não telefone. Que tá naquela achando que tá gostando de mim. Doze pras, doze nas, doze eu tô na pista. Doze pras, doze a mais, doze tá na linha. E eu vou chegar com um traco de bomba, esperar no portão, vou borrar seu batom. E se for amor eu vou dar valor e te querer bem. E se for real, se você for leal, eu vou ser leal também. Amar é bom, beijar é bom.